040, autorizado com FIM 3360, recola pistão 10, a curva à direita na saída Árvore Alefa, via Upzulu 21. Controle Salvador Opera 1208, aciona o transponder 5002. Autorizado para a decola da 10, na curva direita, saída Árvore Alefa. Primeiro via Upzulu 21, controle 120, decimal 8 e transponder 5002, azul 4040, para a posição 3. Gente, azul 4040, posição 03, por gentileza, modifica saída Árvore Alefa, posso prossegue direto para o ZOP, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, quando lá intercepta o Upzulu 21. Saída Árvore Alefa, posso prosseguir direto para o ZOP, Tango, Oscar, Sierra, Oscar, Papá, intercepta o Upzulu 21. Bom, 1961, se autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, a curva à direita, na saída da EL, Lisa e Rumi. Via UPA November 857, Plus Monso. Mike, Oscar Lima, Tierra Uniforme. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5572. Autorizado Galeão, nível 360, decolada pista 10 com primeira curva à direita no perfil da Dael, Leda e Rumi, após a Panovembra 857, Moussu. 1208 no controle com 5572 no transponder, 1961 no portão 8. Bola 961, contingente da Coreia, pronto, tiver acionamento. Complete a aproximação LS e Xanadu e Salvador em 118, decimal 95. 1895, chamar. Está 3597 no final do procedimento de LS. X-ray. Altímetro 016, vento 170 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Precisa pouso na 10 para 3597. estacionamento do 1961. Romeo 1, autorizado, descendo um táxi. Chamada do 1961. Alfa e Juliette, portão 04, TAM 3517. Adicionei a identificação do Itupéu 2010, o último entrou em Salvador no 06, direto TAP, chega na maré. Ele apresenta o TAP, está autorizado 2000 pés, ajustado 2016, por ordem. Chegou 1961, TLB de 157, com 3 horas e 50, no Fernando Campinas. Autorizado táxi. Táxi 1, táxi Índia, ponto 0, pistão 0, chame torre Salvador, 118, decimal 95, registro altímetro no 0, 16. 741, Índia, no ponto 0, 18, 95, na torre, com 1016 no ajuste, com 196. Chama 225 do separador 2000 pés, altímetro em Salvador 1096. Aguarde o último vetor para o localizador. Ok, desce para 2000 no 096. Chama 625. Para a gente acertar com o 625. quantidade de vetores para interceptação com ângulo mais razoável. Salvador, bom dia, o voo 99 no meia. 9 no meia, altímetro no 0 no meia, o vento 1 no meia, 0 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado na pista no 0, voo 99 no meia. Tango Whiskey Yankee Tango, clear to receive flight level 190, runway 10, left turn after departure, comes departure via Golf 677. Post control frequency 120, this small 8, squawk 0275. Could you confirm sales on board? Jet Tower, now 18 small 95, 10810, 16, Papatango, Whiskey, Yankee Tango. Incluído ali, S1700 pés, altímetro no 0 a meia, chama estabilizado. Manobras para decolagem? 961. Lima tem cabeceiro no 0, agilizando o 961. A Lima tem agilizado para 961. O 99 no meia, solo 22, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, ano, bem, bom dia. Solo gol, 99, 1 no meia, deixou. 9-1-6, autorizado Alfa Juliette, posição 0971. Alfa Juliette 01, você? Posição 0971. Ah, 0971, né? 0, o vento 170 graus com 09 nós, gol 1961. Liga o jogo, gente, estou na 0 com a 9. Aproximação LS, chama a Torre Salvador em 18, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. O 5913, LS, de Santa Luz no Pego, Justino 096, chama estabilidade no curso do localizador. 2106, reportar estabilizado no localizador, o 5973. Miami 225, altímetro no 0 no 6, o vento 160 graus com 12 nós, 12 a nós, depois autorizado pista no 0. Você deu livre pouso no 0 com 10, 16, altímetro 625. 961, decorre 24, controle 120, decimal 8, bom foi, bom dia. 08, bom dia. Azul 4040, posição de número 3. 4040, autorizado, então, tá. Autorizado, 25, solo 26, direita, solo 21, decima 1, bom dia. Direita 21, obrigado, bom dia. Salve Salvador, bom dia, Xené 6225. Xené 6225, autorizado táxi, a Alfa GLE, posição 0671. Alfa GLE para a posição 06. Azul 4040, está autorizado o táxi em Índia, ponto 010, chame 2, Salvador 118, decimal 95, ajuste o altímetro no 0, 16. Identificação, isso é para 3 mil pés, o último transformador 1-0 no meio, chegando a BF, qual é a velocidade de cruz e redução? 160 nós. 7. 23 no ILS, na pista 1-0. Nosso 3, complete a aproximação LF, China 2, Salvador, em 1-8, decimal 95. 295, bom dia, senhor, até mais. Salvador, bom dia, o Rio 5973, aproximação final, baixo travado, para visual coral. Um dia, altímetro no zero, no meia, reposta Simbra com trem chegada. Salve, Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto, ponto, zero, da pista 1-0. Um dia, linha decola sem parada, Azul 4040. Afirmo. Prezado, alinhar e decolar, pista 1-0 sem parada, o vento 1-6-0 graus com 0-9 nós, Azul 4040. Linha VLL, decolar dando zero, Azul 4040. Salvador, approach the day, zero, 9972, crossing 250 down to 150, we have information both. Zero, 9972, scope and execution, send maintain 4,000 feet, to our 71016, clear on and Mario level. Okay, this is 4,000 feet, direct 1016. That's correct, 1016 on Mario level. 0972. Roger that, first multiply heading to stop. Stand by, first sequence. Decola 32, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia. 5973, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-6-0 graus, com 1-2 nós, 1-12 é nós. Vive, pouso, pistão no zero, 5973. Departure, quando mantém flight level 360 via Alpha Departure. 360 via Alpha Departure, azul, fazer, fazer. That's correct, 230 knots. Roger, 230 knots, ground 9-9-9. Set 1016, startup approved, comrade text. I will have, I will call out for to reach it. Can we see your medevac, Whiskey Tango? 973, solo 34, à direita, solo 121, decima 1, no bom dia. 211, no boa. Salvador é o Rio 5973. 973, estou autorizado Alfa e Kilo, parte 3, posição CGMA. Alfa e Kilo, parte 3, poder confirmar o número da posição? CGMA. É, CGMA. Azul 4, 040. Roger, stand by, change fuel count. Azul 4040. Roger, stand by. Azul 4040, can't acknowledge yourself. Good one, so 1260, the small. Correction, 160 the small 0, pick up 128 the small 8. 260-680-288, Azul 4040. 759, aguarde um último vetor para o localizador. 7759. That's correct. It will be number 24 box. Roger. Pode interceptar por meios próprios, do 759. 759, para o localizador esquerda, 160, chame estabilizado. Esquerda 160, chame lá estabilizado, 759. Aguarda, tem a saída prevista para o 7357? Afirmo, árvore eletro. A árvore eletro, grafo 2357. Salvador, bom dia, 7-3-1-3-3. Da Golf, portão 2, cópia Galeão. Então, 3153, número 2, cópia da parada da Eule de Rumi. Fazendo cópia. 597, pronto, cópia. Pronto, cópia, 7357. Autorizado Brasília, nível 360, decola pistão 10, curva direita, saída água, elefa. E eu fiz o 17. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5004. 759, completa aproximação, ele é? E chama a torre Salvador em 198, esse malado 5. 295, pô. Tira o 9972. Vai. 800, ahead of you, 5 miles, wave 140. Or not, we're in ground speed. Roger, we're on 972. The force on pistol is off. Mike Oscar Lima, Tierra Uniforme. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5006. 3-0-0, felicidade da linha do Colômbio 0, curva direita da Iule, da Irume, pelo meio direito, 57 e essa moça. 1-2-0-8, controle 5-0-0-6, transponder 3-0-3-3. Então, 3-0-3-3, cuidado com a edição, pronto, puxa o vexo também. Vai, tá bom, obrigado. 3-0-7-2-4-6, 0-9-9-7-2. You're cleared for birth, 72,000 feet, common section, local request, 0-9-9-7-2. Roger, we're turning right on the localizer now, and establish on the island. Roger, the matching frequency. Roger. Hey, Copper Runway 17, we check that. Disconnect Tango, departure from Runway 17, after by the left, the departure will be Conge departure. To enter runway 17, tax approved via on the runway, report to threshold 17, ready for departure, risk and tango. Taxi via runway 17, I report, ready for takeoff, runway 17, descend. Hello, hotel today, Leo 99, 72. 9972, continue our approach, number 2 to land, Mushroom Side 1016, stand by when we catch it. Roger, stand by down here, 9972, 1016. Solos 46, direita, solo 21, deixa uma 1, bom dia. Direita 21, bom dia. Solo Salvador, bom dia, dona 759, livrou. Dia 759, autorizando o parque Alfa, reporte 11, eu estou com a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, 759. 160 degrees with 09 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, 9972. Tango 4 request by the control. After takeoff, maintain heading until 3,000 feet after by the left notex on the departure con. With the weak turbulence, cleared for departure runway 17. After departure, maintain heading 3,000 feet. Wind 160 degrees with 09 knots. Good for takeoff, runway 17. Whiskey and Tango. Ground 9972 on the ground at 48. Call 121.1 ground control. Have a nice day. 121, 9972. Bora 759, ingresso direto, posição 03. Considerar 9972, runway 1. 759, copia o som 1. Negativo, senhor, pode falar. Ingresso direto, posição 03, 271. Juliette, para posição 03, 759. Real 9972, Cristo Alpha Kilo 813, posição 5 left. Alpha Kilo 813, 5 Lima, Cidade da Nação. Have a nice day too, we sent them. 42093, sua nacional baixada travada. Levou no 093, altímetro no 0 no 6, no vento no 6, 0 graus, com 08 nós, tempo autorizado, pistão no 0. Mostra aí, obrigado. Juliette, reporte o termo em coração com a Inferno. Until 3,000 feet, turn left, we center. Square, that's climbing to 1990. 52190, Houston 7. 6225. Sim. Apenas uma gentileza, sei que está um pouquinho cedo. Eu seria que teria saída prevista lá para Brasília? Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado pela gentileza. Sobre a Web Conde. Direct Conde, Wilson. Solo 51, à direita, solo 21, decima 1, bom dia. Perdão, 1, pode. Motor, bom dia, gol, 190, na frente. 1093, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, 08. Salvador, TAM 3517 para o táxi, 111 a bordo, Serra Bravo Charlie Foxtrot, 3 horas e 13. T517, está autorizado o táxi via Índia, porte para a pista 10, chame Torre Salvador, 118.95, existe altímetro 10, 16, bom voo. 106 Índia, 118.95, porteira da 10, bom dia, TAM 3517. inscrição de copa, por gentileza. Torre Salvador, TAM 3517, pronto, Rogério. 3517, autorizado a alinhar e decolar, está 1-0, o vento 180 graus com 09 nós. Ali decola 1-0, TAM 3517. Gente, é o Romeo Mike com Juliette, quanto cópia? Utilizado barreiras no nível 080, decola pista 17, a curva esquerda na saída Momo, depois prossegue direito conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8, transponder 5576. Mike Eco Juliette, o procedimento é correto, para acionamento táxi decolagem, chame torre 1895, ajuste no 016. Juliette, livre acionar, bom dia, chame táxi. Do 4201, no centro da GURF para Campinas no 340, solicito sua autorização. Fala 57, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Chama no 208, bom dia, CAN 3597. O base, apesulou no 6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8. Transponde 5025. Autorizado Campinas no 340. Decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Após a curva Luna 0, Cubase, a curva Luna 6, Belo Horizonte. Após conforme falta do plano de voo, o controle de saída 120 decimal 8 e o transponde 5025. Rádio 4201, no rotejamento correto, pronto para o estiver de acionamento. Chamará pronto, 4201. Thank you. Salvador, 3597. Se possível, o Adelé está presente? Autorizado, Grato, 3517. Autorizado, Elefa. Elefa, Grato, 3517. Torre 3053, bom dia, ponte espera pronta. 3 autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus com 09 nós. Decola, 3053. Tom 3890, se autorizado Recife, nível 330, decola pistão no zero, curva à esquerda na saída Pulca Caju, via Peju 17. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5017 no transponder. Autorizado 330 para Recife, decola 10 por esquerda Pulca Caju, Peju 17, 208, com controle 5017 no transponder. 3290. São 3890, quanto de início correto, é um pronto para o tiver estacionamento. Chamará grato. Decola 03, controle 120, decimal 8, bom dia, bom dia. Bom dia. Doutor, bom dia, tá 3, eu não tinha 3, decola, tá aí, entenderam. Chama o centro Recife 260, terra 288. 260-288, bom dia, centro 3597. Ok, Autorizado Brasília, nível 380, decola pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, via UPZU 17. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5023. A gente vai conforme 380 lá para Brasília, decola da 10, primeira curva direita, perfil Arbor Elefa, Upper Zulu 17, controle 1208, transponder 5023, é o Oceaner. Né, 6225, contingência correta, pronto, pushback, funamento. Então, olá, muito obrigado. Romeu, Mike F. Juliette, decola 05, controle 120, decimal 8, como foi, bom dia. Vai trabalhar o controle 208, papai Romeu, Mike F. Juliette. Papai Romeu, Mike F. Juliette, bom dia. Augusto Juliette, contato Roberto Rangel Colégio, Superman 0 0 sem restrições, sai da mão. 0-0 na bomba, mas é a vida dela. Por favor, gentileza.